amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Quem conhece o Café Brasil sabe que a gente vive falando da necessidade de mudanças. Já fizemos programas a respeito, mas é hora de voltar ao assunto. Afinal, a única coisa que nunca muda é que tudo sempre muda, não é? É quase tudo. Posso entrar? Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E você já sabe, né? Eles estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do apimentadíssimo Kit DKT, vai para... quatro ouvintes que comentaram o Café Brasil pelo WhatsApp. Meu, funcionou esse novo canal de comunicação, viu? Desde que lançamos o WhatsApp do Café Brasil, já recebemos cerca de 450 mensagens. Meu, é um barato. Então vamos a algumas delas. A primeira mensagem é de Rubens Begnossi Jr. Luciano, bom dia! O que é isso que eu ouvi agora no podcast? Eu acreditei, hein? Rapaz, simultaneamente a minha concordância com a sua constatação de que estamos nas mãos de milhões de analfabetos políticos, me vem o espanto em supor que você acredita na mudança. Luciano, não sou um pessimista, mas tenho uma tendência a ter uma visão pragmática das coisas. Não vai mudar porque vivemos um ciclo vicioso, também conhecido como a regra do Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, o governo é corrupto porque o povo é burro ou o povo é burro justamente porque o governo é corrupto? Que interesse há em investimentos em educação se isso significaria justamente a mudança da política de uma forma geral? Vejo poucas batatas boas em um saco imenso de batatas podres, meu caro Luciano. Troco e-mails com frequência com o senador Cristóvão Buarque. E considero ele uma batata boa. Num desses e-mails, ele me disse que o povo não está satisfeito, mas em outubro os eleitores votarão nos mesmos com as mesmas propostas. Os estadistas trabalham para construir um novo país, mas os políticos, para ganhar os votos dos eleitores que querem ouvir os discursos que eles fazem, vaiam e votam. O que dizer depois de uma resposta dessas? Como você disse, Luciano, existem sim os bons, mas qual é a mudança capaz de mudar o fato da massa ser politicamente ignorante e burra? E ser justamente essa massa que elege quem vai mantê-la nesse patamar de burrice política? Hoje recebi um e-mail do meu compadre. Ele me disse: meu avô era um homem muito corajoso, só tinha medo dos idiotas e inocentes. Quando lhe perguntei por quê? E ele me disse: eles são muitos e, por serem a maioria, escolhem até o presidente. Gostaria de enxergar a luz no fim do túnel, Luciano. Vou votar no que eu considerar o menos pior, mas, meu prezado, o menos pior ainda está entre os piores. Me contentaria em ter o pior dos bons para variar. Um abraço e tamo junto. Rubens Begnossi Jr. A segunda mensagem é de meu amigo Jó Meira, do Descontrole Podcast. Alô, alô, tá funfando isso aqui, é? Aqui é o Jó, do Descontrole. Primeiro, antes que esqueça, queria agradecer a indicação do nosso Twitter, que o perfil do Café Brasil faz diariamente. Talvez, para alguns, isso passasse em branco, uma besteira aleatória das mídias sociais. Mas, pra gente, isso é muito mais que reconhecimento ou brodagem. Para nós é uma honra enorme saber que somos relevantes para vocês de alguma maneira. Uma grande honra mesmo. Segundamente, eu queria dizer que os Café Brasil 414 e 415 estão explosivos, sensacionais, didáticos e nutritivos. Estamos adorando essa vibe um pouco mais agressiva, oh, caraca. No 415, o Luciano até chamou a galera para as ruas para fazer pressão. Sensacional. Quando eu era adolescente e tinha minha banda de rock porque achava que o mundo estava errado e fazer músicas contra isso era minha maneira de lutar, me sentia isolado. Me sentia vivo no meio de mortos. Vivíamos o início da democracia no Brasil e tudo parecia ok para a maioria, que talvez buscasse um pouco de paz depois dos anos de chumbo da ditadura brasileira. Sempre achei que tinha nascido na hora errada, algumas décadas atrasado. Mas junho de 2013 foi sublime. Ver que não estou sozinho foi libertador. Discordo de você, Luciano, que junho de 2013 tenha dado meio que em nada. Esse mês fatídico foi o começo, a semente na alma de muitos adolescentes que vão crescer e amadurecer, a clara sensação de que sua contrariedade ao que aí está é errado, precisa mudar e dá para mudar. Do meu ponto de vista, de um ex-adolescente solitário, isso é tudo. É esperança e motivação no duro trabalho de secar gelo e minimizar o mimimi que está enraizado no mundo em que vivo. Abração, Jó Meira. A terceira mensagem é do Júnior. Olá, Luciano, tudo bom? Meu nome é Júnior, tenho quase 18 anos e atualmente estou morando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ouço o Café Brasil já faz um tempo e meu cérebro está se tornando cérebro com seus ensinamentos e reflexões sobre a vida e a sociedade. Ouvindo seus programas, lendo seus artigos e de outros mais sites, como o Mises Brasil, que eu conheci por você, comecei a pensar e percebi que pensar faz muito mal no começo. Eu estava acostumado a ser manada, ser um pocotó, e com essa transformação de não pensante para pensante, acabei fazendo com que as pessoas ao meu redor se afastassem. Expondo minhas opiniões, perdi amigos, pessoas que não sabem ouvir outra opinião a não ser a que a mídia impõe. Sempre me senti diferente, com ideias loucas, é como ficar em casa estudando ao invés de ir para uma festa que vai ter mulherada e bebida liberada. As pessoas se afastam por eu tentar fazê-las pensar. O que devo fazer, hein? Eu só tento não ser mais um cara genérico. Um abraço e, por favor, continue com esse trabalho incrível que você faz. Fui! E a quarta mensagem veio como uma gravação. A Luciana, minha xará. Tem um botãozinho aí no WhatsApp, se aperta e grava, é muito fácil, cara. Olha que legal. Oi, Luciano, aqui é a sua ouvinte, leitora e xará, Luciana Rosa, aqui de São Paulo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo programa mais uma vez. Eu acabei de ouvir o programa 415, O Valor do Seu Voto, e achei o seu trabalho incrível. É, eu gostei muito de como você colocou textos com bons argumentos das duas posições e no final deixou clara a sua posição, que é a minha também. Eu acho que temos sim que votar se a gente quiser mudar alguma coisa, não ficar só assistindo. Parabéns de novo pelo programa, já estou ansiosa pelos próximos. Até mais. Viu só, hein? A primeira mensagem é do Rubens, que está cético. Não consegue ver capacidade de reação nos brasileiros. A segunda é do Jó, um sujeito inquieto, que vê mudança sim, que quer mobilizar mais gente. A terceira é do Júnior, um garoto que compra a ideia da mudança, mas encontra a resistência de pessoas que estão à sua volta. E a quarta mensagem é da Luciana, que ouviu os dois lados e escolheu qual ela quer continuar. Vamos adiante, hein? Só que tem uma coisa, cara. Você tá pensando que mudar é fácil, é? Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Rubens, o Jó e o Júnior ganharam um livro e um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A Luciana eu não sei, sabe por quê? Ela mora em Xangai, cara, na China. Vai ter que me arrumar um endereço no Brasil. Você sabe que os produtos Prudence são a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, distribuídos pela DKT, não sabe? A DKT apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também a iniciativas de planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Agora repita comigo, vai. Na hora do amor, use Prudence. Thank you. Essa coisa do WhatsApp é fascinante. Olha só, hoje é sábado, às 10 da manhã eu estava aqui fazendo a gravação. E enquanto o Lala faz a edição ali, eu gravo aqui, eu coloquei no Facebook a informação do nosso WhatsApp. De repente, a Luciana pegou essa mensagem e imediatamente gravou a mensagem e mandou para nós. E comentou ali no Facebook. Eu entrei no Facebook, na página dela, e descobri que ela está em Xangai, na China, cara. Que coisa fascinante. E na gravação que nós estamos fazendo aqui, vai andando, de repente, entra uma nova mensagem dela no Facebook, dizendo que ela já voltou para São Paulo. Então, ela vai ganhar o kit e vai ganhar o livro, cara. Umas dicas para você sobre o WhatsApp. Primeiro, sempre que mandar uma mensagem, coloque antes o seu nome e de onde você é. Ou então só vai aparecer um número de telefone e eu fico sem saber quem é o autor. Quando não tem foto, eu nem sei se é homem ou mulher. Segundo, não espere que eu vá trocar mensagens com você pelo WhatsApp. Sou eu que respondo a todas, mas esse é um canal para comentários, não para debates. Eu não vou ter tempo e, cara, digitar no celular é uma merda, bicho. Terceiro, use o recurso de gravação. Das 450 mensagens que entraram até hoje, pelo menos só 4 chegaram com gravação de áudio. Pô, meu, tem um botãozinho ali, é muito fácil, cara. Você já tá com o celular na mão. O WhatsApp tem um recurso de gravação que é facílimo. Solta a voz aí, ó. Queremos ouvir você. Quarto, vários ouvintes sugeriram abrir um grupo para debates, mas o WhatsApp limita os grupos a 50 participantes. Então eu decidi não abrir. Quem sabe mais para frente a gente monta algo nas mídias sociais, mas por enquanto não temos braços para gerenciar mais um canal de interação. Tá entendido então, hein? Quer se comunicar conosco pelo WhatsApp? Lá vai, ó. 11 967 89 8114. De novo, 11 967 89 8114. Se ela quisesse sair comigo, chutando pedras lá. Você está ouvindo o grande Alceu Valença com Chutando Pedras, dele mesmo. Em minha palestra, Tudo Bem Se Me Convém, trato de questões morais e éticas e em determinado momento eu recorro a uma frase de Aristóteles. Não se pode conceber o muitos sem o um. E faço então uma reflexão sobre a importância de cada indivíduo para o grupo. Quando olho para o grupo, não consigo ver uma massa uniforme que eu possa chamar de nós. O que vejo são vários eus, cuja soma de escolhas e ações vai determinar o nós. Daí a importância de cada indivíduo dentro de um grupo, que pode ser o grupo familiar, o de amigos, o do trabalho, do bairro, da cidade, do país e até mesmo no mundo. No livro Staring at the Sun, o professor de psiquiatria da Universidade de Stanford, Irving Yalom, escreve que cada um de nós cria, geralmente sem ter consciência disso, círculos concêntricos de influência, que podem afetar outras pessoas por anos ou até gerações. Quer dizer, o efeito que temos sobre uma pessoa pode ser passado para outras, da mesma forma que as ondas formadas por uma pedra atirada num lago vão crescendo, crescendo, perdendo a força até desaparecer, mas continuando num nível microscópico. Portanto, a ideia de que podemos gerar uma influência em outros indivíduos, deixando algo de nós mesmos além do nosso alcance, é uma resposta bem forte para quem se queixa de ser insignificante, impotente. Mesmo que você não perceba, alguém está de olho em você para aprender, imitar, conhecer. Em outras palavras, acredite, você tem a força. dê uma olhada nos grandes movimentos de mudança que aconteceram na história, e não precisa ir muito longe, fica aqui no Brasil. Por exemplo, um sujeito chamado César Zama, médico, político e escritor brasileiro, de quem você provavelmente nunca ouviu falar. Em 1890, durante a elaboração da primeira Constituição Republicana, César defendeu o voto universal para que as mulheres pudessem participar da política. Caro Júnior, com certeza ele também deve ter sido chamado de louco, de chato. Deve ter sido motivo de gozação, deve ter sofrido um bocado, mas teimou. Caro Rubens, provavelmente ele deve ter ouvido um monte de gente dizendo para esquecer que nada ia mudar. Aos poucos, outros abnegados foram aderindo e um dia, em 1933, 23 anos depois da morte de César Zama, as mulheres ganharam o direito de votar. Mas tudo começou lá atrás, com a ação individual de um não cético que lançou uma pedra no lago e criou ondas. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e depois me imagino no minúsculo município de Abreu e Lima, em Pernambuco, em março de 1983. Naquela época, Abreu e Lima devia ter 30 mil habitantes. Alguns membros não céticos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, do município, organizam uma pequena manifestação pedindo eleições diretas para presidente da República. Uma pedrinha, num lago imenso, que começou a fazer ondinhas. Bem, o movimento cresceu até chegar pouco mais de um ano depois, no dia 16 de abril de 1984, ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo, onde mais de 1,5 milhão de pessoas gritaram pelas diretas já. O resto, você sabe. E tudo começou com meia dúzia de não céticos lá em Abreu e Lima, que jogaram uma pedrinha no lago. Um tocador de violão pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar mentindo. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Quer virar pássaro e sumir. Quer virar pássaro e rolar no ar, no ar. Pois é, aí ao fundo você ouviu um hino, chama-se Pássaro, gravação clássica de Sai Guarabira, que fez parte da trilha sonora da juventude de muita gente, cara, e que até hoje me emociona. Café Brasil. Muito bem, reparem, a maioria das grandes mudanças sempre acontecem a partir da iniciativa de poucas pessoas, que a maioria cética ou ignorante chama de bobos. São conspiradores aqui, formadores de opinião ali, indignados acolá, altruístas alhures, gente que começa lutas impossíveis e vai aos poucos influenciando os demais. E na política não é diferente. Quem se lembra de um cidadão obscuro chamado Fernando Collor de Mello, hein, que sai do limbo para se tornar presidente do Brasil? São os mais ativos que convencem os menos ativos. E, quase sempre, num trabalho de formiguinha, jogando pedrinha após pedrinha no lago. Eu vejo pelo meu trabalho aqui no Café Brasil. Recebi várias mensagens após os dois programas que fiz sobre a importância do voto. Várias delas dizendo que o ouvinte mudou de opinião após ouvir o Café Brasil e decidiu não anular o seu voto. E que está usando o programa para convencer outras pessoas a mudar também. Joguei a pedrinha no lago e as ondas chegaram neles, que estão propagando para outros e assim vai. Mas alguém jogou uma pedrinha antes de mim e as ondas me atingiram, percebe? É assim que acontece. Areia vira pedra, pedra vira areia, onda vem, onda vai. Areia vira pedra, pedra vira areia, onda vem, onda vai. Areia vira pedra, pedra vira areia. pedra, pedra vira areia, onda vem, onda vai. Tanto bate que se quebra, se levanta, um dia cai. Hoje a maré tá seca, amanhã sei que transbordará. Agora temos Onda Vem, Onda Vai, de Issar e Lito, com a pernambucana Issar França, que eu desconfio que você nunca ouviu. Muito bem, o meu recado então fica sendo este. Caro Júnior, que ainda não tem 18 anos e com certeza está ficando decepcionado com as pessoas que pregam a não-ação, ou preferem se dedicar ao entretenimento mais chin-frim, deixando de lado aquilo que verdadeiramente importa. Refina suas amizades. Deixe os idiotas pra lá. Procure gente que valoriza o pensamento, que vai te puxar pra cima. E jogue muitas pedrinhas no lago, meu caro. Quem não gostar, não merece. Ao Rubens, que não enxerga uma luz no final do túnel, minha recomendação é uma só. Nessas questões que envolvem a cidadania, a mudança da sociedade, desistir só é opção para os fracos. Os fortes são mais chatos que os idiotas. Insistem. Escolhem o menos ruim agora para escolher outro menos ruim depois. E outro menos ruim em seguida, num processo de depuração, que um dia chegará ao bom. Enquanto isso, derramam baldes de pedrinhas no lago. Ao meu amigo Jó, um revolucionário de primeira linha, que vive jogando pedras nos lagos. Uma lição que eu ouvi do maestro Daniel Barenboim. Só talento não basta. É preciso ter disciplina, planejamento. Foi isso que faltou naquele junho de 2013, que transbordou em energia e morreu na praia por falta de inteligência, liderança e planejamento para continuidade. Junho de 2013, hoje serve para inspiração. Foi uma puta pedra no lago, cujas ondas ainda não desencadearam outros tsunamis. Mas acho que é só questão de tempo. E a Luciana, hein? Continue jogando as pedrinhas, por favor. E você aí que tá me ouvindo? Eu vivo distribuindo pedras, pô. Meu, joga no lago. Vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos, corpos tão estranhos aos meus. Acho que eu existo dentro da cidade, quase. Assim então, ao som de Rolam as Pedras de e com Kiko Zambianchi, que esse Café Brasil conspirador vai saindo de mansinho. Com o agitador Lala Moreira na técnica, a revolucionária Cissa Camargo na produção e eu, este agitador de águas paradas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Rubens, Júnior, Jó e Luciana. Kiko Zambianchi, Sai Guarabira, Alceu Valença e Sar França. Vamos agitar, hein? Visite a página da Pelegrino no Facebook. A Pelegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e em sua página distribui conhecimento sobre carreira, gestão, comunicação e outros temas legais que tem tudo a ver com quem quer fazer acontecer. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora e experimente. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programinha tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br, que agora tem o WhatsApp para comentar. É o 11 967898114. De novo, 11 967898114. Tecle aí, grave aí. Para terminar, uma frase cujo autor eu desconheço. Quando você tem que começar a comprometer você mesmo e seus valores morais por causa das pessoas que estão ao redor de você, é hora de mudar as pessoas que estão ao redor de você. Café Brasil.